1000 pés. 500 pés, na linha direcional, pode ser? 500 pés. 500 pés, ou não? Controle trip 5490, passa 1.500 pés agora. Trip 5490, contato radar, saída Momo, submanter nível de voo 200. 200 na Momo, trip 5490. À esquerda, saída Pucas Vipa, Apezulo 10. Controle 120.8, código transponder 5571. Autorizar 350 via para o plano de voo, devolvendo a 10, curva esquerda, Pucas Vipa. Apezulo 10, 208, 5571, transponder 2055. Meio que está no plantão do Brasil. Ok, correto, neste processamento de táxi. 5571, vai. Azul 4065 para o táxi, 3 horas e 14 em Ribeirão Preto. Copiado, 355-114, alterno no Pinguim. Autorizado, táxi Índia. Alfa, temperatura 1.8.95, balão. 2.9.14, o táxi Índia, tá bom. Obrigado e até a próxima. Até mais. Olha no solo 09, frequência livre. Oi, uma boa tarde. Gomno 328, boa tarde, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Ajuste 1-0-1-1. Da Mari, para o 050-1-0-1-1, 1-3-2-2, obrigado. Azul 4462, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-1, autorizado final do procedimento, ele é responsabilizado. Controle 120.8, o código será o código 0260. Rolagem vento 110 graus, 129, confirme, comandante. Sente 2 a bordo pro sul, comandante Aragão autorizado. Ok, retificantão, autonomia de 3 horas, para acionamento Tax, torre 1-8-95, mais toque certo. Salvador, boa tarde, Azul 4065, bom dia, Azul 4065, a Lima tem que ser 1-0. Xenê 6327, aguarde autorização de tráfego. Para o táxi do Gol no 924, com 172 a bordo, 2 horas e 16, alternando Salvador. Poderia repetir os dados? 172, 2 horas e 16, Salvador, para o táxi. Copiado, Salvador 261172, autorizado táxi, via parte principal, Índia Alfa, ponto espera, torre 1-8-95. Parte principal, Índia Alfa, ponto espera, 2-8-9-2. 0-1-2. Oxenar 6263, confirmando 6327, para outra cópia. 1-2-0. Decola pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, após DCT. Frequência do controle, 120.8, código transponder 5012. Autorizado 240 para Ilhéus, decola da 1-0, curva à direita. Leda, da El, Leda, depois direto, 1208 é o controle, 5012, transponder também 6287. Protejamento correto, neste pressionamento táxi. Guardião 02, esteja atento, tráfego 12 horas, 8 milhas, é um Robson 44, mantendo 500 pés no corredor, chefe. Ficar atento ao tráfego no sentido contrário, Robson 44, Guardião da 2. Da base reportará na final. O Mike respondeu, o Guardião da 2. Ah, vou botar no TPT aí. Azul 4065, decosta Azul 13, controle 120, decimal 8. Controle 1208, tem o abordante Azul 4065. Sané 6314, chegada a Mari, desça para nível de voo 060, QNH 1011. 060-001, como que vai? Tá? Mantenha o perfil de chegada, o Sané 6114. Salvador, boa tarde, Azul 4065, passando 1500 pés. Azul 4065, boa tarde, contato radar, saída da Eleda Bridge, sub e mantém nível de voo 360. Da Eleda Bridge, ascensão nível de voo 360, Azul 4065. Salvador, boa tarde, voo 1924, ponto de espera da 10, pronto. 1924, boa tarde, mantém ponto de espera. Mantendo. Final, baixada de checado, saca remédio, 1500. NIF 00, autorizado, toque remitido na pistão no 0, vento 100 graus, ano 3. Toque remitido na pistão no 0, NIF 00. Azul 4462, completo final do procedimento RS, chama em torno na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 4462. Olimpo 00, tocou e arremeteu o Zulu 5. Curva à esquerda, reporte através norte da torre, Olimpo 00. Curva à esquerda, reportando através norte da torre, Olimpo 00. Zulu 806, autorizada Aracaju, nível 230, decolando a pista 0, curva à esquerda, saída Pucacaju, frequência do controle 120, decimal 8, e o código transponder 5025. Autorizado 3230, Aracaju, decolada 10, Aracaju, 208, controle, 201, voo 108, 0. Treinamento correto, este estacionamento táxi. Portal 8 da manhã. Quando o Marcos Neto está realizando a federação, vai manter sobrevoo próximo ano, que está. Ciente, Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais 500 metros. Funcionamento da gente 556, está no 5. Ok, você tem um 5856 no 5, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, 556. Zero, mantenha operando o vento, aguarde autorização para girar a base. Mantenha do vento, aguardando autorização para girar a base, Olimpo 00. Golo 924, visual contrato no final. Afirmo, visual. Pois o pouso do Embraer Azul, a linha aí mantém, cabeceira no zero, Golo 924. Gente, após o pouso ali mantém, Golo 924. Região 02, frequência livre para fazer na. Mike e Juliette Romeu, confirma a altitude que mantém. Vou manter uns 500 pés no ATL, cara. Ciente, recebo 900 pés. O transponder agora está 700 pés. Estou 500 pés ATL, eu estou um pouco mais alto aqui. Estou um pouco mais alto. A região é um pouco mais alta. Ciente, tem um Boeing 732 aproximando para 10. Ciente, eu trago o Mike e Juliette Romeu. Está próximo à linha do litoral. Sim. 1924, vento 100 graus, 149, livre decolagem, pistão 10. Livre decolagem, gol, 1924, 10. 2, prossiga ataques via táxi e alfa, reporte para ingresso, parte principal. Já alfa, ingresso, parte principal. Livre de voo 050. 050, minha 13 não passa. No 328, tem um helicóptero mantendo 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. Gente, no 328. Voo 924, decolagem 220, controle 1-10-8. 208, tome 24, gol. Salvador, eu estou apontando mais pontos da terra. Pronto, pontos da terra, ataque bem para baixo. 924, contato radar, saída Fuca, submanter nível de voo 350. Fuca 350, gol 924. Remete Olympus 00. Salvador, passando demais, Foxtrot de Serra, pronto no ponto 0 da Papá para ingresso no 7. Mike Foxtrot de Serra, autorizado o ingresso no 7, pode cabeceira da 7, linha de fronto. Botará mais Foxtrot de Serra. Ciente, após o pouso do tráfego, ele mantém um gol no 600. Após a passagem do tráfego, a linha continua a zero, gol no 600. Oxané 6314, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 1. 3.000 no 0 no 1, 63 no 4. Falou no 806, segue o falamento 8. 806 no gate 8, autorizado, reporte para o táxi. Palavra táxi, 806. Salvador 2462, 4462, autorizado ingresso via taxiway Juliette para o gate 03. Para o taxi 7556, 50 a bordo, 60 a bordo, 3:12, alterna Salvador. Salvador 3:12, 70, fique atento ao ingresso da aeronave Embraer 90 da Azul, que irá ingressar via Juliette, após prosseguir em frente, segunda direita, Índia, ponto de espera, torre, 1-8, decimal 95. Gente, Índia, ponto de espera, se torre, 38, 95, 55, 60 a bordo, né? 60, corrigindo, então, Ciente. Esquerda, reportará para girar base, Olímpicos, 00. Procedimento LS, emitou na frequência 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-9-5, muito obrigado, até daqui a pouco. Até. Nível 320, decola da pista no zero, curva à direita, saída Arbo, eleva a peso Luno 7. Controle 1-2-0, decimal 8, código transponder 5-0-2-0. Autorizado então no 320 para Brasília. Na pensão 1-7, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição eleva, chama o controle na frequência 20.8 e aciona 5020 no transponder, o Xander 6321 no portão 612. Correto, teste de acionamento táxi. Me chamo, obrigado. E, boa tarde, é o gol 1-3-2-8 a 1 milha do Índia Serra. Miami 328, boa tarde, continua aproximação, guardando pista livre, ajuste no 011. Presidente, aguardando livre, gol 1328. Pronto, aliás, capiteiro Manfredo, estou passando mais, posso trocar. Força de serra, decolagem imediato. Afirmo. Autorizado decolagem, pista 17, o vento 090 graus, 149, Mike, Força de Serra. Iniciando mais, posso trocar. Mike, Juliette e Romeu, mantém 500, tá? O Sané 6314, tem um helicóptero mantendo 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. É, então mais um aqui. Subono 600. O voo no 806 com 109, no seu oficial, com Salvador, com 2 horas de aproximação. Na Pucas de Paz. Gol no 600, contato radar saída Pucas, sube mantém nível de voo 370. Na Pucas sobe para o 370, gol no 600. Bom. 600 pela direita, reportará interceptando o vento. Olimpus 00. Mike Fox Fred Serra, decola 225, controle 120, decimal 8. 208, controle, Mike Fox Fred Serra. Voo no 320, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 149. Livre pouso, gol 1328. 500 pés. Controle Salvador, Papatango Mike, Fox Trot Serra. Papatango Mike, Fox Trot Serra. Contato radar, saída coral. Sube manter nível de voo 080. Mike, Fox Trot Serra. Sané 6314, completo final do procedimento LS, emitou na frequência 118, decimal 95. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sané 6314, a 2:30 para sim para o localizador. 6314, continua a aproximação, ajuste no 011, reporte marcador externo, baixado travado. 011, reportará. Chame Centro Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 25, 45, 2000, 85, 9, 2, 4. Página 25, 5, 6. Certo, siga. Direção para táxi, o que vai ser. Gol no 600, mantém o perfil de saída, Pucas, Jamos e Par. Pucas, Jamos e Par, gol no 600. 00. Link 00, faça mais um 360 da sua direita, aguardando para reingresso no atalho no vento. 360 pela direita, Olimpo 00. Puxando a 6314, informa o tráfego. Utilizando 360, próxima pista 10, não vai interferir com o seu pouso. Mantendo no meu pé, isso é autorizado o pouso na 10, o vento é 100 graus, 139. Puxando a 6314. 3 e pouso na 10, tem o mesmo no visual, 63 e 4. Decola da pista 10 com curva esquerda, sai no perfil da Puca Caju, frequência do controle 120.8, código é o 5027. Aqui, autorizado então o 130 para Aracaju, decola de 10, perfil Puca Caju, transponder 5027, controle 120.8. Correto, nesta para acionamento táxi. Ok, senhor, é possibilidade do perfil da subida Conte. Porque eu vou checar com o controle, é que devido ao nível 130 seria mais um perfil, no caso vou direto para Caju, na Puca Conde, é, Puca Aracaju, melhor dizendo, que é Puca Caju. Mas escolhendo aqui com o controle. Ok, o 5527 está agora. Obrigado. Vai um gasto abaixo, Golo 328. Golo 28, prossiga seu táxi e Juliette para o gate 08. Juliette, porta 8, Golo 328. No 806 Lima, tem capiceiro no 0. Lima tem a 10, no 806. No solo 30, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita, pensando na roça lá. Papá, Mike, Juliette, com meu ajuste no 011, continua a aproximação. O famo tráfego à sua direita, na perna do vento da 10, mostrando 1 no pé. Continuação da 17, Mike, Juliette, com meu. Reportará na final da 17, com meu. Olá, boa tarde, senhor. 6314, Livão. O Xené, 6314, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Segue via Alfa, porta para o ingresso principal, né? Vai, Olimpo 00. Olimpo 00, informe o helicóptero a 500 pés, à sua direita, 93 com o seu circuito de tráfego, Olimpo 00. 00, paciente do tráfego, porém não visual. Gol no 806, livre decolagem de pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 139. Decolagem no 0, no 806. Juliette, comeu, desça para 500 pés. 500 pés. De alfa, pontifera torre no 8, decimal 95. 6, de alfa, pontifera no 8, 1 no 8, 9514. Graça, boa tarde, amigo. Boa, bovô. 5627, coordenado então, perfil da Conde após a decolagem. 5627. Ok, agradeço. Perfil da Conde após a decolagem. 5627. 050, NH 10 no 1. Até o 050 na prova de TAP 2011, passou 2231. Lagem pista 17, o vento 100 graus, 139. No 806, decolado 32, controle 120, decimal 8. 208, até a volta. Mais um Juliette Romeu, condições de pouso pairado no cabeceiro 17. Afirmo. Autorizado, pouso pairado no cabeceiro 17, o vento 100 graus, 149, o Mike Juliette Romeu. Autorizado, pouso pairado no 17, Mike Juliette Romeu. Meia, boa tarde, contato radar, saída Puca, sub mantendo de voo 230. Direto da Puca 230, gol na 806. Na 314. Decolagem 806, helicóptero na curta final da 17. Autorizado o pouso, corrigindo autorizado o toque e remetido na 10, vento 100, nós 13 graus. 17 Romeo, voo do parado 17, vai livrar e ingressar na bata. Gente, pode ir no solo controlado, Mike Juliette Romeu. Voltará no solo controlado. O Olimpo 00, autorizado toque e arremetido na 10, vento 100 graus, 139. Toque arremetido na pistão 10, Olimpo 00. Serra, Equador 34, controle 120, decimal 8. 208, cadê a Serra? Após a aeronave no final, a linha mantém 0-0, o eixo é 6327. Pode passar de aeronave, vai alinhar e manter o 6327. Abatango, Kilo, Quebec, Serra. Mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, 1.000 pés. Então, no 0-1-1, Guardião 06. Fora do solo 35, repete travessagem da torre. Zero, zero, tô com RMT, 35, curva esquerda, repete para a gira base. Na esquerda, portará para girar base, Olimpo 00. Solo Guardião 06. Mantenha 500 pés, estima o controle 120, decimal 8, Guardião 06. 1006, estou visual com Olimpo, mantendo separação, no máximo 500 pés. Chamarei agora o controle. Olimpo 00, informa um tráfego. Comprou a norte, um helicóptero mantendo 500 pés, você pode parar de girar base. Olimpo 00, autoriza o 00 prosseguir mantendo a reta de decolagem, a melhor curva agora à esquerda e se afastar em 5 milhas pelo corredor forte e depois retorna para o ingresso do final do circuito de tráfego. Afirmativo, Olimpo 00, autorizado. 00, na curva na direita para a linha do litoral, aportará no retorno para o circuito de tráfego. Desça para nível de voo 060. Então 3-2-1-7, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 1. 4.000, então 3-2-1-7. Linha 327, decolando 37, controle 120, decimal 8. 1208, grato, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, Oceano 6327, decolou. Oceano 6327, boa tarde, saída da El Leda, submantém nível de voo 240. Ascensão para o 240 na saída da El Leda.